Saúde é o tema. Olá, ouvinte da Rádio Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 kHz. A esclerose múltipla causa problemas na comunicação entre as células do cérebro e da medula espinhal, a depender de quais nervos foram afetados. A alimentação no dia a dia pode ser um fator de risco e contribuir com a piora dos sintomas em algumas condições. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre a esclerose múltipla. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre esclerose múltipla, vamos conversar com o neurologista e chefe do Ambulatório de Doenças Desmielinizantes do Hospital das Clínicas da UFPE, José Luiz de Miranda Coelho Hinojosa. Olá, José Luiz, seja bem-vindo ao Saúde é o Tema. Olá, bom dia a todos. Convidamos para a conversa a nutricionista do Hospital das Clínicas e mestre em nutrição pela UFPE, Marcela Campos Lima da Luz. Seja bem-vinda, Marcela. Olá, pessoal. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada desde já pelo convite. Também contamos com a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Ilo Júnior, que vai fazer as perguntas junto comigo. Olá, Ilo. Seja bem-vindo ao Saúde é o Tema. Certo, Ivo, obrigado. Bom dia. Nós te agradecemos a sua participação. Então, José Luiz, para começarmos, o que é esclerose múltipla? A gente pode definir a esclerose múltipla como uma doença inflamatória, desmielinizante do sistema nervoso central, é crônica, que afeta predominantemente pacientes jovens e que é originada, né, uma das posições é que é originada pela interação de fatores genéticos e ambientais. Então, ainda não existe uma causa, a gente não consegue identificar um agente, um vírus, mas que seria uma forma de uma doença autoimune que se desenvolve em alguns, né, indivíduos. Mas estudando retrospectivamente, né, o que aconteceu na vida daqueles indivíduos ou ao que eles foram expostos, a gente consegue entender que o tabagismo tem um papel bem importante, a obesidade na adolescência, tem um papel, né, interessante. Hoje em dia a gente consegue entender que os pacientes que tiveram contatos com alguns vírus, como o vírus do Epstein-Barr, eles podem estar relacionados, não quer dizer que o vírus é que causa a doença em si, mas se observa que quase que 99% dos pacientes tiveram contato, mas a gente não culpa exatamente o vírus em si. Um outro fator que é bem interessante é a questão da exposição à luz solar ou mesmo a falta ou a suficiência da vitamina D. Né? Não quer dizer que a vitamina D é que vai reverter ou não a doença. É uma coisa que se observa em que em países mais frios ou em países que estão numa latitude mais distante dos trópicos, são países em que há uma incidência, uma prevalência muito maior do que no nosso caso, do que no nosso país, por exemplo, né? E esse fenômeno, ele aconteceria até durante a adolescência daqueles indivíduos, né? Se eles se mudam de país até, vamos dizer assim, até os 15 anos, seria um período crucial da adolescência, eles acabam adquirindo os riscos do seu novo país, ou seja, se eles moravam na Noruega, mas aí eles se mudam para um país muito solar, muito cheio de luz, como o Brasil, né? Com a incidência de luz solar o ano todo, digamos assim. Então, eles adquirem o risco do nosso país. Já um brasileiro que se muda para um país de latitude mais elevada, um país mais frio, e que vai ter que passar períodos do ano em que tem pouca luz solar, vai enfrentar um inverno, aquele clima, né, cinzento, que ele é menos exposto à luz e provavelmente gera menos vitamina D naquele período da adolescência, né, da maturação do seu sistema imunológico, ele acaba adquirindo um risco maior de desenvolver a doença. Então, esses seriam os fatores mais interessantes que a gente observa. Claro que nos estudos também apontam, por exemplo, trabalhos em que o paciente, que o turno, né, de trabalho é noturno. Então, pacientes que sofrem privação crônica de sono, eles vão ter um sistema imunológico um pouco mais comprometido e aí eles também podem, isso pode ser aceito como um fator de risco. Marcela, e qual vai ser a relação da esclerose múltipla com a nossa alimentação? A alimentação, né, já tem vários estudos, né, que o padrão alimentar, né, pode ter uma relação, mas ser mais um fator de risco em indivíduos, né, indivíduos que têm a predisposição e também durante o tratamento, né? Então, a gente vê uma maior recorrência também de surtos, né? Então, geralmente, uma alimentação, né, a obesidade, né, como o José Luiz falou, ela está relacionada com um fator de risco, né, e também em pacientes já diagnosticados, ela também é um fator que também tem um maior risco de surtos, de eventos recorrentes. E a alimentação ultraprocessada, que geralmente são alimentos ricos em açúcares, em gorduras, em aditivos, e isso acaba levando a alterações intestinais e na comunicação do eixo intestino-cérebro, que aí acaba, né, desencadeando, piorando ainda mais esse desequilíbrio. Então, a gente vê que não é só a questão de fazer o acompanhamento médico, a gente vê que o acompanhamento multi, né, tanto a questão da alimentação como o controle de estresse também faz toda a diferença no para o paciente. Doutor José Luiz, qual seria, como é que a esclerose múltipla ela começa a se manifestar na pessoa? A partir de que tempo, que idade, faixa etária? Eu queria só complementar o comentário de Marcela, né? Que Marcela tem muita experiência, trabalha com esses pacientes, assim, faz um trabalho excelente. A gente também, hoje em dia, cresce muito, né, o estudo da microbiota para esses pacientes. Então, a gente entende que os pacientes que têm distensão abdominal, desbiose, eles têm uma microbiota, né, que são as flora bacteriana, né, que seria a flora bacteriana, que geralmente ela é simbiótica conosco, ou seja, ela é nossa amiga, digamos assim. E, em alguns casos, essa flora ela pode não estar equilibrada, tá? Então, esse desequilíbrio ele também gera a formação de alguns linfócitos um pouco mais agressivos, e esses linfócitos eles também participam da geração da doença, digamos assim, da fisiopatologia da doença. Então, sempre que a gente pensa no paciente com esclerose múltipla, a gente encontra esse papel riquíssimo da nutrição em ter que avaliar esses pacientes. A gente vê muito, né, Marcelo pode até complementar depois, a gente vê muito paciente que chega para o diagnóstico e quando a gente faz o interrogatório, a gente questiona se ele já tem muita dificuldade digestiva, se ele tem distensão abdominal, como é que é o hábito intestinal dele. E muitos deles relatam: ah, não, é ruim, sempre tendo distensão, fico distendido com quase tudo, mas aquilo tá desde sempre. Então ele nem traz essa questão, se a gente não for atrás, ele nem traz, porque para ele sempre foi assim. Então quando a gente orienta, explica que isso é uma questão que deve ser trabalhada, então começa a se despertar para esse cuidado também, melhorar esse aspecto da saúde. E desculpa, qual foi a tua pergunta? Tinha perguntado sobre o início do quadro, quando é que Ah, ele pode se sim. apresentar? Então, geralmente, a doença ela comete, como a gente viu, pacientes jovens, né? Existe uma confusão da população por conta do nome, né? O nome esclerose múltipla. Então, esse termo esclerose ficou muito tempo associado a doença aterosclerótica. Então, era o paciente idoso que tinha qualquer problema cognitivo, e aí se dizia: ah, esse paciente ele está com esclerose. Mas não tem nada a ver. Quando a gente fala de esclerose múltipla, a gente está falando de outro tipo de patologia, né? Porque a esclerose ela se refere a quando a gente fala de um tecido que foi cicatrizado. Ou seja, a gente está dizendo que algumas áreas do sistema nervoso sofreram um processo inflamatório. E aquele tecido ele foi substituído por uma cicatriz. E foi observado que elas eram placas, né, esclerosadas, e elas eram múltiplas, porque aconteciam em várias regiões. Então, quais seriam os principais sintomas? A gente sabe que existem sintomas que eles, durante o curso, né, ou da história natural da doença, quando o paciente ele não é tratado, a gente sabe que vão acontecer com um alto índice, um percentual muito grande. Então, os principais seriam neurite óptica, ou seja, uma inflamação do nervo óptico, que pode estar presente em quase 80, 90% dos casos. Inclusive, pode ser, tem muita chance de ser o primeiro evento, né, que esses pacientes venham a ter durante o seu curso de doença, ou o evento que vai abrir o quadro, né? Mas lembrando que os próprios surdos motores, ou seja, as paralisias, as fraquezas, as dificuldades de escrita, de locomoção, elas podem ocorrer também durante o curso da história da doença não tratada, em até também 80, 90%. além das alterações sensitivas, né? As sensitivas também são bem comum de ser os primeiros sintomas. Então, os pacientes podem ter dificuldade da sensibilidade de membros, ou às vezes até do tronco, né? Da área do, vamos dizer, do peitoral e a barriga. O paciente refere, ah, eu tô sentindo menos, né? E às vezes esses pacientes passam até por uma certa dificuldade de ter o diagnóstico. Porque para ser pensado esclerose múltipla, é preciso que haja uma, digamos assim, uma divulgação maior, né, entre a população, inclusive entre os médicos, né? Já é difícil o acesso ao neurologista, né? E daqui que esse paciente esbarre com uma pessoa que trabalha com desmielinizante, então é preciso que o próprio neurologista da ponta já trie. Então a gente já viu crescer muito isso nessa triagem. E a gente precisa entender também que os outros profissionais clínicos e outros profissionais que atendem, né, como a própria nutrição, a fisioterapia, eles já percebam, já tenham esse tino, né, de olha, esse sintoma vai ter que excluir casos comuns, mas ficar alerta de que aquele paciente jovem pode estar no seu primeiro sintoma de esclerose múltipla. Então, geralmente, assim, os sintomas mais comuns seriam neuritióticas, né, sintomas sensitivos. E podendo abrir quadros com sintomas motores também. Aproveitando que o Dr. José Luiz está falando sobre fatores ainda que aparecem ainda na juventude, Marcela, a obesidade infanto-juvenil pode ser um fator de risco para o desenvolvimento da esclerose múltipla? Pode sim, porque a obesidade é uma doença inflamatória, né? E aí essas, né, produções de citocinas inflamatórias que desencadeia com a obesidade, né? Porque o excesso de gordura corporal ele interfere nisso, então é um fator de risco muito grande, né? Um dos maiores fatores de risco, né, que envolvem a nutrição, de fato, é a obesidade infanto-juvenil. Então já se tem, né, estudos de acompanhamento mostrando que adultos jovens que desenvolveram esclerose múltipla, né, muitos tinham obesidade infanto-juvenil, né? E uma das explicações seria essa, né, da questão da inflamação do perfil inflamatório que a pessoa obesa tem. Né? E muitas vezes também está associado, né? Não sempre, mas às vezes a obesidade também está associada com consumo alimentar inadequado, né? Baixo consumo de frutas e vegetais, alto consumo de produtos açucarados e fast food, e dependendo do local, até a baixa exposição solar, né? A gente vê que o Canadá tem muito caso de esclerose múltipla, né? Então é um local frio, tem pouca exposição solar, tem a questão de vitamina D, né? Que níveis baixos, e às vezes a questão do padrão alimentar também, né? Alto consumo de fast food, tudo. Então, isso tudo está muito relacionado à maior incidência, né? Não tem uma coisa exata, mas são vários fatores que juntos, no indivíduo que tem uma predisposição, podem sim aumentar a incidência. Passando agora, Dr. José Luiz, mais uma pergunta. Existem diferentes tipos de esclerose múltipla, não é? Poderia citar alguns mais predominantes? Claro, excelente pergunta. Então, a gente tem uma classificação que nos ajuda, né, a triar o paciente, para que a gente consiga, do ponto de vista, de eleição de terapias, né, discutir se aquele paciente ele está na forma mais comum de apresentação. Quase que 90 a 95% dos pacientes têm uma forma em que eles podem ter um primeiro evento que a gente ainda não consegue considerar esclerose múltipla definida, mas os critérios ao longo do tempo, o estudo, nos permitem entender que mesmo tendo um único evento, aquele paciente ele já pode ser triado para algum tipo de terapia, para que eu consiga, ao longo dos anos, né, reduzir quase 50% a chance dele desenvolver, né, ou entrar numa classificação em que ele seja esclerose múltipla definida. Quando eu tenho um segundo evento, digamos assim, eu consigo classificar esse paciente já como esclerose múltipla. A forma mais comum seria, que a gente chama de remitente recorrente, ou numa linguagem mais fácil seria a forma surto e remissão, ou seja, o paciente ele tem um evento. Ele pode ter uma neuritiótica, ou seja, ele tem uma perda visual. Vamos dar um exemplo: uma perda visual no olho esquerdo, né? E aí, esse olho esquerdo, o paciente vai notando que em algumas horas ele vai perdendo a visão, ela vai ficando embaçada. Quando ele chega para uma avaliação, o médico vai testar como é que está a visão de cores dele. Pode acontecer que a visão, principalmente para a cor vermelha, ela esteja mais pálida. O paciente diz que vê um rosa, um cinza, né? Mas que ele não vê o vermelho forte naquele olho, que aquele olho incomoda, ou que aquele olho fica dolorido, né? Então, esses eventos, eles contam como um primeiro surto, né? Desculpa, Lúcia, tu queria saber exatamente qual era Sobre os tipos. os tipos, né? Pronto, sim, exatamente. Aí nessas apresentações, ele tendo esse tipo de surto e regredindo, né? Porque ele tem esse evento. E aí pode passar algum tempo, né, que o próprio paciente ele pode não procurar, né, a emergência. Pode acontecer de não ter acesso, ou acesso ser difícil, e o paciente recuperar, né? Ele acha que recuperou espontaneamente. E aí ele pode passar meses sem ter nenhum outro evento, até que ele vai ter um segundo. Então, isso que a gente chama de surto e remissão. Ou seja, ele teve um evento, o evento regrediu, né, e depois surgiu de novo, de outra forma. Pode ser um outro aneurito, pode ser um outro sintoma motor, né? Existe outra forma, que seria a forma primariamente progressiva, em que o paciente ele já começa a progredir. Então, se ele nunca descreveu o surto exatamente, mas ele está sempre piorando, né? E as imagens dele são compatíveis com esclerose múltipla, a gente diria que ele tem uma forma primariamente progressiva. E entre um e outro, o paciente pode ter uma forma que progride, mas que ele ainda assim apresenta alguns momentos de surto, né? Só que a tendência hoje em dia é entender que a doença ela não é separada exatamente por subtipos, né? Existe uma tendência forte a gente compreender que aquela doença daquele indivíduo ela é única e ela pode se manifestar com um componente de progressão ou não. E que naquele período em que eu observo aquele doente, ele pode estar em atividade ou não. Então, essas informações às vezes são mais importantes. Então, quando a gente precisa, talvez, classificar para poder entregar uma burocracia para que o paciente tenha acesso a um bom tratamento, a gente acaba tendo que classificar como surto-remissão, primariamente progressivo ou não. Mas quando a gente está estudando e querendo entender o que que está acontecendo com aquele paciente, a gente pode, né, de forma mais moderna, entender isso, entender se ele está naquele momento progredindo ou não, ou se ele está em atividade ou não. Então, aquilo individualiza ainda mais o que a gente vai poder fazer e ajudar, para aquele paciente especificamente. Marcela, e no caso da nossa alimentação, ela vai influenciar nesse tipo de esclerose que nós podemos desenvolver ou até mesmo nos sintomas que a gente pode ter? Em relação aos sintomas e em relação aos surtos, né, como a gente chama, as atividades da doença, com certeza, né? Então, a gente vê na prática clínica, faz 10 anos que eu trabalho com esses pacientes, então a gente vê como o padrão alimentar e os sintomas intestinais está muito relacionado, né? Que o José Luiz falou até anteriormente. Então, sintomas de má digestão, sintomas de constipação intestinal, né? Também está muito relacionado, má digestão. E às vezes o paciente convive a vida inteira com aquilo, achando que é normal, né? E a gente vê alguns padrões alimentares tendo maior, favorecendo, né, de forma ruim a questão da esclerose múltipla, que seria o alto consumo de carne vermelha, né, o consumo de gordura saturada, o alto consumo de sal também, né, a nível de sistema nervoso também tem um potencial mais nocivo e com certeza produtos ultraprocessados. Eu sempre bato isso, né, porque a gente tem que tentar. Quando a gente trabalha com esclerose múltipla, quando a gente trabalha com doença neurodegenerativa, quando a gente trabalha com doença autoimune, a gente tem que descascar mais e desembalar menos. Então, quanto menos produto industrializado a gente tiver na nossa alimentação, melhor. Não é radicalismo, ah, não vou comer nunca mais. Não, não é isso. É porque a gente vê que muita gente, a base dietética, diariamente, é comida ultraprocessada, né? Então, a pessoa acorda de manhã, come um pacote de biscoito. Aí, na hora de almoço, para no fast food. Aí, à noite, come outra coisa já pronta. E isso tem muita relação. Aí, junta isso com alta carga de estresse, com prática, com inatividade física. Então, a gente vive uma bomba relógio, né? E muitas vezes a gente pega pacientes com esse histórico. Quando tem um primeiro surto, tem esse ritmo de vida, né? De alimentação inadequada, de intestino inadequado, né? O hábito intestinal ruim, muito sintoma gastrointestinal. Então, de fato, a alimentação tem muito a ver, né? E principalmente redução desses alimentos que eu falei. Então, aumentar mais o consumo de peixe, né? Em vez de carne vermelha, aumentar o consumo de frutas e vegetais, né? E redução dos ultraprocessados industrializados. Novamente, doutor José Luiz, Sobre as possíveis complicações da esclerose múltipla, quais as que a gente pode ter? Hoje em dia, né, as complicações, elas ocorrem talvez pelo ou pelo não tratamento, né, pelos pacientes que acabam vivenciando a história natural da doença sem uma terapia adequada, ou alguns pacientes que podem ter formas agressivas, né, da doença. Existem múltiplas, como a gente já tinha comentado, assim, cada paciente ele vai ter a sua apresentação, né, coisa individualizada. Então, tem paciente que tem apresentações talvez menos agressivas no momento do surto ou alguma progressão que não é tão intensa. Vamos ter aqueles pacientes que iniciaram terapias bem indicadas no período correto, ou seja, no período da janela terapêutica, e outros que não foi possível que isso tenha ocorrido, né? Houve um atraso no diagnóstico. Então, eles acabam tendo alguma dificuldade. Então, o que que acontece? O indivíduo, quando ele é recém-diagnosticado, a gente costuma até explicar. Olha, tira a dúvida, tira com o médico, né? Não vá procurar, às vezes, no mundão da internet, porque, às vezes, o que está escrito lá são coisas muito cruéis e que não representam a realidade de hoje, né? Da chegada de várias terapias em que a gente consegue adequar a necessidade dos pacientes com a terapia mais, digamos assim, adequada também. Então, a necessidade que o paciente tem, ela deve ser adequada à terapia específica, para a gente evitar complicações, né? Pode acontecer de surtos gravíssimos, o paciente ter um comprometimento visual importante, né? Pode acontecer de ter eventos medulares graves, né? E a gente sempre corre atrás para que o paciente, naquela escalinha que eu comentei, ele não atinja um certo número, né, daquela escala, porque ali implica que se ele continua progredindo, eu vou deixar de ter um paciente completamente livre, funcional, e ele chega ao ponto de ter que utilizar, né, um apoio. Mas o que é que acontece? Essa visão mais assim de uma doença muito difícil, né, é uma coisa também que está presa, né, no passado, né? E a gente está tentando melhorar isso, divulgar que existem essas terapias. Muitos pacientes, às vezes, nem contam no trabalho que tem esclerose múltipla, ou às vezes omitem até para os familiares, mas não porque eles têm qualquer vergonha, não é isso. É que acabam ouvindo, às vezes, comentários como, e daqui a quanto tempo que você vai ficar na cadeira de rodas? Então, são coisas extremamente grosseiras, coisas que não são da realidade agora, mas com puro desconhecimento da população. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo agora, né, da rádio, da divulgação, é super importante para que as pessoas que estão escutando e que, porventura, vão se deparar com um parente, um colega de trabalho que tem a doença, não fazer esse tipo de pergunta e entender que está vivendo a nova realidade, né? Aquela pessoa, ela vai ter chance de viver uma vida completamente normal, vai viver aí por longos períodos igual a todo mundo, vai fazer a sua terapia. A doença é uma das mais estudadas hoje em dia, passou um período em que havia poucas terapias, para agora haver um mundo de terapia, e não acaba, né? Os estudos, eles não acabam. Cada vez que a gente vai para um evento, Marcela também é testemunha disso, assim, cada vez que a gente vai para um evento novo, se lança medicamento novo, se estuda, você está se estudando terapias novas, e essas terapias, elas vão sendo incorporadas, né, de certo, com toda a dificuldade, mas são incorporadas no SUS. Então, a gente tem um arsenal terapêutico completamente diferente, um cenário completamente diferente do passado. Então, é isso que precisa ficar, né, claro, para os pacientes. E às vezes a gente fala das complicações e acaba criando, né, um certo terrorismo, mas que isso não é a nossa realidade atual, não é esse o cenário, né? Os pacientes têm essas opções novas de tratamento, e isso vem revolucionando a terapia para a esclerose múltipla. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre esclerose múltipla. Recebemos o neurologista e chefe do Ambulatório de Doenças Desmielinizantes do Hospital das Clínicas da UFPE, José Luiz de Miranda Coelho Hinojosa. E também é nutricionista do Hospital das Clínicas e mestre em nutrição pela UFPE, Marcela Campos Lima da Luz. Também contamos com a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Ilo Júnior, que faz as perguntas hoje junto comigo. José Luiz, então, em relação ao diagnóstico, quais são os exames que vão ser feitos e, a partir desses exames, o que for diagnosticado, como é que vai ser encaminhado o tratamento? Isso, excelente pergunta, Júlio. Os pacientes que têm, né, que vão se manifestar com os surtos característicos, né, da esclerose múltipla, eles vão passar a ter uma suspeição da doença, né? Como a gente tinha comentado lá no início, né? Então, primeiro eu suspeito que aquela apresentação é esclerose múltipla. E é até um pouco desafiador, né? Você encontrar uma doença que ela pode dar um sintoma neurológico que virtualmente pode ser qualquer coisa, apesar da gente saber quais são os mais clássicos, quais são os mais comuns, mas ela pode dar qualquer sintoma do sistema nervoso todo. Então, desde a medula, todas as suas partes da medula, do tronco, né, cerebral, podendo causar visão dupla, paralisias faciais, às vezes causa até dor trigeminal, né, como se fosse a neuralgia do trigêmeo, e às vezes é esclerose múltipla, e vários outros sintomas. Então, eu tenho apresentações que podem ser múltiplas e elas podem se distribuir no tempo, né, aparecendo e desaparecendo, podendo desaparecer por longos períodos. Só que é justamente por essas características que a gente suspeita da esclerose múltipla, porque a gente sabe, desde muitos anos, o comportamento dessa doença. Então, a gente primeiro suspeita e depois a gente passa para uma outra etapa, em que a gente vai excluir outras causas que podem mimetizar a esclerose múltipla. Então, é feita uma bateria de exames de sangue, para a gente poder ter certeza de que não está diante de uma doença que mimetize essa apresentação. Então, a gente acaba excluindo. E aí, a gente parte para o exame mais importante, que é o exame de imagem, né? O exame da ressonância. Ou seja, a gente requer uma investigação aparentemente cara, mas, assim, acho que não existe valor quando a gente está falando de pegar um paciente jovem e mudar completamente a história de vida dele, deixando esse paciente funcional, e que esse paciente vai estar integrado com a sociedade, produzindo, né, usando a medicação dele, e estando estável, não havendo nenhuma ruptura familiar, nenhum problema, né, o paciente podendo trabalhar. Então, assim, não existe preço quando a gente pensa nisso tudo. Então, é um investimento do Estado que vale a pena completamente esse tipo de investigação. Então, o paciente ele faz esses exames, faz o exame de imagem. Nesse exame de imagem, a gente começa a aplicar critérios, né? Como é que é isso de aplicar critérios? A gente vai passar mais uma rodada, né, de avaliações para entender se aquelas alterações da ressonância elas são compatíveis com a doença desmielinizante. E o modelo principal é a esclerose múltipla. Né? E aí, diante do olhar do especialista, a gente realmente já tendo excluído outras causas, a gente não pode ficar inativo. Hoje em dia, a gente não perde tempo. Então, os critérios avançaram e fizeram a gente entender que não dá para esperar. Às vezes, o critério anterior pedia para vamos esperar mais 3, 6 meses para ver se é, como é que se comporta. E nesse período se entendeu que se perdia uma janela de oportunidade muito grande para um paciente jovem. Então, hoje em dia, os critérios amadureceram e a gente consegue intervir, né, mais precocemente e mudar a história natural da doença. Então, a partir daí, é que a gente vai selecionar a medicação que vai ser, né, utilizada. Existe um protocolo do sistema de saúde, né, do próprio Ministério, que permite, hoje em dia, algum grau de flexibilidade. Talvez não seja o ideal, nem o protocolo dos sonhos, mas é um protocolo que permite abranger, né, com tratamento, acho que quase todas as possibilidades e manifestações da esclerose múltipla dos indivíduos. Então, é esse processo que a gente passa e, claro, pegando o gancho aqui no que Marcela já falou, na chegada deles, né, do diagnóstico, às vezes eles têm hábitos de vida completamente incompatíveis com uma pessoa que acabou de desenvolver uma doença, né, que está relacionada à autoimunidade. Então, esse paciente precisa modificar muita coisa, o paciente precisa aceitar, porque às vezes existe a questão da não aceitação, como são pacientes jovens, diante de um diagnóstico né, com um nome assim, então, né, esclerose múltipla, então existe um peso ainda na sociedade para esse nome da doença. Então ele precisa aceitar, entender isso tudo. Então, quando ele entende que tem tratamento, que ele vai usar uma terapia, né, com eficácia boa e que ele vai ser acolhido, que ele consegue, né, vai conseguir viver a vida dele, que ele vai estar sempre em constante reavaliação. Então isso faz toda a diferença, né? Fazendo a terapia nutricional, fazendo o trabalho que ele precisar fazer com físio, se ele precisar fazer um trabalho com fono para recuperar, ele vai fazer, né? Além das terapias agudas, né? Ou seja, o paciente acabou de ter um surto, a gente tem como abranger, né, terapias para esse paciente também se recuperar daquele evento agudo. Certo, obrigado, José Luiz. Eu queria perguntar agora para a Marcela Campos, sobre esse paciente que já passou por esse processo diagnóstico e vai iniciar tratamento. É recomendado, em específico, alguma mudança de hábito alimentar? Bom, a gente tenta, né, fazer. Primeiro é avaliar a história, né, do paciente. Então, se tem alguma relação a questão intestinal, né? Então, presença de sintomas intestinais. Então, essa é a primeira coisa que vai dar o norte para a gente, né? Às vezes, sensibilidades a alguns alimentos que a gente pode ver na prática. E aí eu pego o meu link também com a gastroenterologia, que ajuda muito a gente. Às vezes a gente pode ter paciente, não é todo, né? Porque existe um mito, né? Ah, quem tem doença, quem tem esclerose múltipla não pode tomar leite, não pode comer glúten, né? Quem tem qualquer questão autoimune não pode comer esses alimentos. Não é assim. Mas a gente vê que existe alguns pacientes que chegam no consultório que têm a queixa. Quando come leite, passa mal. Quando come glúten, passa mal. Então, por isso que é muito bom a gente estar junto com o gastro, porque aí, às vezes, precisa desse acompanhamento, o neuro, o gastro, a nutricionista, para poder, né, alinhar e não ter nenhum prejuízo nutricional, porque a gente não deve, estimular restrição alimentar severa, porque senão o paciente perde massa muscular e isso é muito pior, né? Principalmente se for um paciente que está se recuperando de um surto, né? Então, a primeira coisa é escutar o que o nosso paciente tem a dizer, né? Observar sintomas gastrointestinais e a gente pode trabalhar com um padrão mais mediterrâneo. Então, a gente diz, né, que o nosso padrão dietético é o padrão ocidental, que é aquele padrão, né, muito, copia muito o modelo dos Estados Unidos, né? Comida muito ultraprocessada, açúcar, gordura, não. E aí a gente tenta pregar um pouco o padrão mediterrâneo, que é maior consumo de peixes, azeite, né? Oleaginosas, que é frutas e vegetais, né? E os grãos integrais e baixo consumo de sal, moderado consumo de laticínios, né? Teria melhor proteção para o sistema nervoso, não só para a esclerose múltipla em si, mas já tem estudos mostrando melhora de fadiga. Né, pacientes que têm um consumo maior de peixe, que têm um consumo maior de azeite, né, das gorduras boas, e um consumo menor de sal, menor de carne vermelha, tem menor queixa de fadiga, que é uma das principais queixas que os pacientes chegam no consultório. Tem muita fadiga, né? Muitas vezes tem uma, como o José falou, tem uma vida normal. Às vezes a única queixa é a fadiga, né? E aí a gente diz, melhorar a alimentação, né, uma alimentação mais limpa e atividade física. Então, prática de atividade física, a gente tem que estar estimulando, que a melhor coisa para a fadiga é atividade física, claro, né, que se tiver alguma alimentação junto com físio, tudo, mas tem que realmente ser estimulado. Então, em geral, a gente trabalha isso, com comida de verdade, e algumas suplementações, então, às vezes a gente faz probiótico, faz situações específicas, mas é como eu digo, não adianta tomar probiótico, né, que é os micro-organismos, né, para microbiota intestinal, para flora intestinal, se a gente só come besteiras, vai estar jogando dinheiro no lixo. Então, a gente tem que trabalhar com a comida, que é a base, né? E as suplementações é a cerejinha no bolo que a gente faz de forma individual para cada paciente. José Luiz, Marcela estava comentando em relação a mudar o hábito alimentar e também praticar exercícios físicos. Mas em relação à rotina da pessoa que recebeu esse diagnóstico da esclerose múltipla, a depender do desenvolvimento, como é que a pessoa vai ser afetada em relação a trabalho, estudos e outras atividades cotidianas? Olha, William, tudo vai depender do o quanto ela tem de dificuldade, que pode ser adaptado, né? Então, são indivíduos que eles conseguem se manter produtivos. O que a gente recomenda é que realmente eles façam exercício físico, né? Por conta, principalmente, da questão da fadiga. Eu acho que o que, né, Marcela puxou aí o assunto da fadiga. Às vezes a fadiga é que afeta muito mais todas as outras áreas. Então, o paciente tem mais dificuldade no trabalho ou durante o seu período de estudo, né? Lembrar que são pacientes jovens, às vezes eles estão trabalhando e fazendo um curso, às vezes. Então, para o indivíduo que não tem uma doença, né, autoimune, que não tem fadiga, ele vai conseguir fazer, ele vai ficar cansado, mas ele se recupera, ele tem uma noite de sono, sei lá, no outro dia ele se recupera. O indivíduo que tem a fadiga associada à esclerose múltipla, ele vai ter uma dificuldade maior de se recuperar. Então, é completamente exaustivo para ele, né, passar, às vezes, esforços que, para as pessoas que não têm, seriam algo, não, tranquilo, isso eu recupero depois. Assim, então, eu acho que o que atrapalha mais, na verdade, é a fadiga. A fadiga, ela não é só física, ela pode ocorrer do ponto de vista do raciocínio e mental também. Então, o paciente, ele, mesmo ele sentado no trabalho, utilizando o computador, ele pode ficar extremamente cansado. Ele não, ele diminui, né, o processamento dele, ele precisa de um período em que ele descanse. E isso, às vezes, é o que gera um certo conflito, no trabalho ou nos estudos. Então, por isso que a gente corre atrás, de que o paciente ele tente se tratar, se adequar, né, às terapias, modificar os hábitos que podem trazer ainda mais essa questão da fadiga, para que ele esteja adaptado, ele consiga implementar no seu dia a dia, né, atividades físicas, e que ele consiga realizar suas atividades, tá? No seu trabalho, suas atividades mentais, manter suas atividades de leitura e manter uma saúde, né, emocional, né? Mesmo diante de, eu acabei de receber um diagnóstico que as pessoas, às vezes, não compreendem direito, ou fazem comentários, que são completamente inadequados. Então, eu tenho que estar com uma fortaleza emocional, né, muito, muito preparado para isso, né? E o paciente precisa tá bem do ponto de vista da fadiga também. Então, infelizmente, é um sintoma que a gente não teria, assim, um arsenal terapêutico, ele não é tão grande, mas a gente sempre vai tentando adaptar, encontrar alguma forma de que o paciente vença esse obstáculo da fadiga, que às vezes é muito pior que o paciente, ele tem um déficit na perna que porventura não conseguiu recuperar, foi um evento muito grave. E incrivelmente o paciente, quando ele vem para consulta, ele não está se questionando do déficit da perna, porque ele consegue fazer as atividades dele. O problema maior, às vezes, é a fadiga. Então, às vezes o trabalho é muito mais de combater o que vai causar a fadiga, para que ele tenha um desempenho bom no seu dia a dia. Certo. Passando agora para um tópico mais de prevenção, Marcela Campos, você teria alguma pesquisa, algo que fale sobre dietas que propiciam o surgimento ou dietas que previnem o surgimento de esclerose múltipla? Tem alguma associação, alguma coisa mais restrita? Bom, a alimentação saudável e balanceada, né, ela está relacionada com prevenção de quase todas as doenças crônicas, né, um fator protetor. Mas, de fato, quando mexe com doença, né, tanto esclerose múltipla quanto com doenças neurológicas, a gente pode considerar, de fato, como eu já repeti várias vezes, é o padrão mediterrâneo, né? Então, de fato, a gente tem uma redução de consumo de carne vermelha, né, carne vermelha 2, 3 vezes por semana no máximo, né, alto consumo de peixes. Que eu acho isso uma grande dificuldade, vejo no meu dia a dia, né? Apesar de a gente morar numa região litorânea, mas nem todo mundo tem o hábito de consumir peixe, né? Se manter com um peso adequado. Então, assim, apesar de a questão da obesidade infantil estar tá realmente mais amarrada da questão do risco da esclerose múltipla, a obesidade, ela é um fator de risco, né, para inúmeras doenças. Então, a gente tem, né, que trabalhar com a questão da obesidade, e reduzir comida ultraprocessada. É o que eu mais bato, porque comida rica em açúcar, rica em gordura e rica em aditivo, que isso é outra coisa que já se tem estudos mostrando, né, desses aditivos que são compostos químicos alterando o funcionamento intestinal e, consequentemente, mandando mensagens, né, na comunicação com o cérebro, tendo relação com doenças, né? Então, a gente tem que realmente, não tenho tempo de me alimentar bem, não. A gente tem que tentar se organizar. Né? Claro que também a gente também tem que considerar que o certo era todo mundo ter condição também social de acesso à alimentação adequada. Infelizmente a gente não tem, como a gente trabalha no SUS, a gente sabe, né? Infelizmente nem todo mundo tem condições de uma comida mais limpa, de não consumir ultraprocessado, porque às vezes as pessoas têm um salário mínimo para passar o mês, né? Então, claro que a gente tem que adequar à realidade, Mas a gente tem que trabalhar com a educação nutricional, porque de explicar, de orientar, como fazer melhores escolhas, até quando a gente consome industrializado, a gente lê o rótulo. Porque, pronto, entre um iogurte industrializado que tem 2 ingredientes e um que tem 10, o que tem 2 ingredientes é melhor. Então, a gente tem que investir em trabalho educacional, né, de explicar, né, e desmistificar. Eu acho que nutrição é uma área que é muito rica, mas acaba também que tem muita coisa que não tem fundamento, né, e acaba que confunde muitas pessoas. Então, a gente tem que investir muito nisso, né, e no estilo de vida saudável e gerenciamento de estresse, que isso aí eu acho também que é uma grande dificuldade, né, que a gente até precisa de outros profissionais aí da área multi para ajudar a gente nesse, a ter um estilo de vida melhor e prevenir doenças. Então, aproveitando esse contexto de vida melhor e prevenir doenças, Dr. José Luiz, como é que é possível se prevenir da esclerose múltipla, falando assim de um contexto da doença no geral? Olha, o que podemos fazer é manter níveis bons, né, da nossa vitamina D associada a uma exposição solar segura, né, nos períodos em que, não, que é recomendado pelos dermatologistas, né, que é aquele períodozinho no início da manhã ou finalzinho da tarde. É, manter a atividade física, o combate à própria obesidade em si na adolescência, né? Evitar o tabagismo, porque é a única forma que a gente tem de não entrar nos fatores de risco, né? Cada vez que a gente vai somando fatores de risco, a gente aumenta a chance de desenvolver, não é só esclerose múltipla, é desenvolver qualquer outro tipo de doença, né, inflamatória. Mas falando dentro do que a gente conhece de fatores de risco, eu acho que o que a gente consegue evitar seriam esses, né? O que a gente consegue manejar no nosso dia a dia. E, claro, é o que a Marcela já comentou bastante aqui, melhorar a qualidade da alimentação. E, de fato, existe essa questão social que a Marcela levantou realmente, que há uma dificuldade, né, dessa escolha por alimentos menos industrializados, mas que essa mudança de hábito ela tem que ser mais divulgada, tem que ser mais consolidada, até porque muitas vezes dá para trocar, né? Talvez assim, um alimento que o paciente, mas eu queria comer uma comida que você claramente está vendo que não é saudável, podendo trocar por um alimento que você comprou na feira e que você consegue, né, consumir. Então, isso, essa coisa do alimento de desembalar menos é muito importante para qualquer outra, né, doença, principalmente no combate a essas doenças inflamatórias, né, e autoimunes. Então, acho que são esses hábitos de saúde em geral que vão nos prevenir, né? Inclusive, vão nos prevenir de várias outras doenças, assim, do próprio Alzheimer, né? Já se tem essa concepção de que o que consegue, às vezes, mudar essa trajetória de doenças degenerativas é a sua reserva cerebral, a sua reserva cardíaca, a sua reserva corporal, digamos assim, do quanto você investiu na sua saúde. Então, eu acho que é melhorar a saúde como um todo, né, e não esquecendo esses tópicos principais relacionados à esclerose múltipla, seja o tabagismo, né, como combater a obesidade, com a alimentação mais saudável como um todo, principalmente. Inclusive, aproveitando, Dr. José Luiz, um ponto importante também disso de prevenção, que você falou de bons hábitos, de evitar o tabagismo, mas também evitar o consumo de bebidas alcoólicas em grande quantidade, né? Isso para a saúde em geral, né? A gente ainda não consegue, digamos assim, relacionar exatamente a ligação do álcool com a esclerose múltipla, mas é óbvio que o consumo... A gente vê que os pacientes que consomem álcool em excesso vão ter um cérebro com menor volume, né? Então, a gente tem chance maior de ter problemas e complicações. Então, imagina, se você, né, desenvolve uma doença autoimune capaz de causar inflamação cerebral e o paciente ele não abandona o hábito, né, do etilismo, você está criando uma nova complicação, ou seja, está criando mais um fator de atrofia cerebral, né, de calcificação cerebral de áreas importantes que vão comandar as áreas motoras, vai ter mais perda cognitiva. Então, existem as neuropatias tóxicas, alcoólicas, né, em virtude do excesso do consumo. Fora doenças graves também que vêm, uma cascata de complicações neurológicas por conta do excesso de consumo do álcool. Certo. Agora, sobre essas intervenções, claro que tem um contexto multidisciplinar, de vários profissionais, mas em questão à nutrição, o que é que o paciente relata que muda na vida dele, que melhora no quadro dele, no dia a dia dele, com essas alterações alimentares, esses ajustes? Ó, primeira coisa, se ele tem sintoma de distensão, né? Constipação. Porque, pronto, a constipação, muitos pacientes, a vida inteira, tipo, 20 anos sendo constipado, 25 anos, e a gente consegue trabalhar isso e melhorar. Então, isso melhora muito a qualidade de vida, né? Sintomas digestivos, então, aquela questão de você sair e passar mal. Fadiga, né? Então, a gente vê também isso, né? Disposição e recorrência de surto. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Eu e Zé, a gente discute muitos casos, que eu atendo muito paciente dele, e a gente vê na prática, assim, paciente X faz tudo certinho, é sucesso, assim, anos, às vezes não precisa nem vir para mim, tanto constante, mas vem uma vez ao ano, só faz aquela revisão, tudo ok, mas segue direitinho aquele padrão alimentar, pratica atividade física, e aí você vê que a doença fica estável, né? De você ver o paciente que está bem emocionalmente, o paciente que pratica atividade física, o paciente que segue uma alimentação saudável, a gente vê que é muito melhor do que quando o paciente só é aquela coisa isolada, ah, não, vou tomar só o meu remédio e pronto. Né? Então, acho que a gente vê muito claramente, assim, não só os estudos, mas vê na nossa prática clínica também. José Luiz, aproveitando esse contexto que a gente está falando de boa alimentação e também de prática de esportes, além disso, como é que a gente pode estimular o cérebro também para evitar esses certos problemas neurológicos quando a gente vive num contexto muito de que estamos viciados em telas? Isso, olha, acho que a primeira coisa que já é intuitivo, né? As pessoas já perceberam que elas precisam reduzir o tempo de tela. Porque essa coisa do tempo de tela traz um impacto muito negativo, né? Desde do dia inteiro, ou seja, as pessoas elas se desconectaram até uma das outras. As pessoas às vezes nem estão presentes no diálogo ou junto das pessoas em que elas estão, porque elas estão sempre preocupadas em ver o que é que aconteceu, quem respondeu o quê, de quando foi postado na rede social. Então, digamos assim, durante o dia, essa atividade, ela cria meio que um aceleramento, né, do pensamento. Então, não, vai se quebrando um pensamento linear em que a gente consegue manter um foco, uma atenção. Isso vai sendo perdido. Então, cada vez mais as pessoas percebem que elas não conseguem mais ler um texto mais longo sem que lhes dê vontade de abrir o celular, olhar alguma coisa, e depois é que elas retomam. Então, começa a se chegar no consultório, pacientes jovens, ah, eu acho que eu estou esquecido porque eu não consigo mais estudar. E aí, vamos ver o que é que está por trás, né? O que é que está acontecendo? Porque não tem justificativa para um paciente jovem que você investigou até possíveis causas, né, reversíveis de uma certa dificuldade de memória. Não, nada justifica. Então, a gente precisa encontrar como é que é seu tempo de tela, né? O que é que está acontecendo? E, além disso, quando a gente vai vendo que isso é um hábito, ele vai acontecer no dia todo. O paciente dele já passou o dia fragmentando, né, o pensamento dele no trabalho, no estudo. E aí chega à noite e ele quer até mais tempo, ele quer compensar o tempo que ele queria passar olhando, né, a rede social, que já é feita para dar aquela vontade de você estar sempre, né, passando a tela, passando o feed. Então você vai sempre curioso, e se eu passar mais, vai acontecer mais o quê? Então aquilo vai ativando a liberação de dopamina no seu cérebro, e a rede que a dopamina ela está associada é com a questão da recompensa. Então, é como se a gente fosse, digamos assim, treinado por essas redes sociais a ficar sempre de olho, sempre passando. E aí vai começando continua, né, a cascata de problemas. Porque quando a gente chega à noite, ao invés de repousar o cérebro para poder entrar numa sintonia de esperar a sonolência chegar e entrar no sono naturalmente, não. A gente está lá à noite com a tela, olhando a tela, mexendo naquela tela, conversando com as pessoas que também começaram a ficar em casa disponíveis para conversar naquele horário. Então a gente está também prejudicando o sono da gente, né? Porque a própria luz daquela tela, muitas telas emitem luz azul. E a luz azul, ela inibe a nossa produção de melatonina. E a melatonina, a nossa, né, a natural, é que vai desencadear realmente o sono fisiológico. Então, se a gente perde, né, a gente brinca assim, ah, se perdeu o bonde do sono, se perdeu aquela sonolência, você vai ter que esperar mais uns 3, 4 horas para aquele novo período, novo ciclo, né? O cérebro vai ciclar de novo. Então, imagina, se seu sono, né, fisiológico, ele está programado para acontecer 10, 10h30, 11, e você estava no celular, e você perdeu aquele ciclo, seu novo ciclo, realmente, ele vai, só vai chegar de madrugada, né, trazendo prejuízos, atrasando a sua fase de sono. Então, é algo que você precisa reduzir o tempo de tela, né, talvez se policiar, né, tem aplicativos hoje em dia que contam o período, quanto tempo você está... utilizando, né, ele alerta, assim, olha, já passou 40 minutos ou uma hora por dia que você estava nessa rede social. E aí é realmente, né, acabar, o que é que vai haver de tão urgente que você precisa de noite estar conversando com pessoas e que você poderia, né, conversar, guardar um horário para resolver no outro dia, né? Então, tem que ter desenvolver essa consciência, porque o prejuízo acaba sendo no seu desempenho do trabalho, no seu desempenho acadêmico, né? A longo prazo, a médio e longo prazo, na sua capacidade cognitiva de aprender um assunto, de focar, de assistir um filme inteiro. Tem pessoas que não conseguem mais assistir um filme inteiro, porque tem que ficar parando e olhando o celular. Então, do ponto de vista de saúde cerebral, é importante que a gente saiba, né, utilizar bem a ferramenta. Né? A ferramenta, ela é boa. O problema é o que a gente pode ou não fazer com ela e se policiar para a gente ter um bom uso daquele instrumento que é tão importante. Né? Não vamos também querer aqui, não vou falar mal, o celular não vai... Não, é um instrumento importantíssimo, mas, como tudo, a gente precisa saber usar sem excesso. Né? Todo excesso é complicado, então a gente precisa saber usar com parcimônia. A gente está caminhando para o final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma fala final. Eu começo com a nutricionista do Hospital das Clínicas e mestre em nutrição pela UFPE, Marcela Campos Lima da Luz. Bom, gente, cuidem-se, né? A alimentação é importantíssimo, né? Tentem seguir sempre isso, né? Descascar mais, desembalar menos, né? Pratiquem atividade física, né? Aumente o consumo de frutas e vegetais, né? E consumo de peixe, quem puder, peixe, oleaginosa, castanha, nozes. E pratique uma atividade física, né? Tem um estilo de vida mais saudável. Você não só vai dar mais saúde para o seu cérebro, mas para todo o seu corpo, né? E prevenir doenças crônicas. Obrigada pelo convite ao pessoal que organizou. Muito obrigado, Marcela, pela sua participação hoje aqui no Saúde é o Tema. E agora eu passo a palavra para o neurologista, chefe do Ambulatório de Doenças Desmielinizantes do Hospital das Clínicas da UFPE, José Luiz de Miranda Coelho Nojosa. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pela sua oportunidade, né, de participar desse projeto. Agradeço a própria rádio, ao podcast, aos alunos da Liga, e a minha amiga, Marcela, que participou também, né, trouxe tantos conhecimentos para a gente agora. E dizer que esse trabalho é muito importante, porque acho que como ele consegue abranger toda uma população, é importante que se divulgue, ou que se fale mais sobre esclerose múltipla, para que se caiam os mitos, para que as pessoas entendam que estamos em um outro processo, né, existem novas realidades para o paciente. Então, quando a gente... muda a concepção da sociedade sobre determinados, né, assuntos, a gente realmente avança naqueles tópicos, né? E a gente faz com que também a sociedade brigue, né, e entre na luta dos pacientes que têm esclerose múltipla, para que a gente sempre possa contar com a sociedade civil para ter a incorporação de novos tratamentos, de novas terapias, e que chegue cada vez mais políticas, né, de saúde para abranger esses pacientes. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação hoje aqui no Saúde é o Tema, José Luiz. E eu também agradeço a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Ilo Júnior. Muito obrigado, Ilo, por ter participado aqui fazendo as perguntas junto comigo. Obrigado. Eu lembro que a vacinação contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 meses. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi minha, William Araújo, de jornalismo, junto com os estudantes de medicina da UFPE, João Carreiras e Vitor King, com revisão da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis. Nas redes sociais, Isabel Baé, de jornalismo. Transmissão e streaming, Ângela Cristina, de Ciências Sociais, e Ásio Flávio, de Jornalismo. Tchau, tchau. Até o próximo Saúde é o Tema.